diferente. Quase tudo mudou em mim. Quase tudo mudou em mim. Eu sei que não é defeito lembrar de alguém. 24 horas por dia, 24 horas por dia. Não é à toa que existe a palavra amor. Foi usando ela e você me ganhou. Quando penso em você, tudo fica diferente. Me desligo do mundo, até o meu mar fica mudo. Eu vou tentar dormir. Estou pensando em você aqui. Eu vou tentar viver, mas só se certas horas e você não vem. Sinto tanta falta de você. Estou acordada lembrando de nós dois. Chamo o seu nome, meu amor. Telefone toca, a linha chama e cai. Eu só queria dizer, penso em ti. Uma noite sem você parece um sonho em vão. Amor sem você, sinto solidão. Sempre vou estar pronta a te esperar. Vai voltar pra me amar mais uma vez. Sempre vou estar pronta a te esperar. Vai voltar pra me amar mais uma vez. Chupa quente, batidão. Altas horas e você não vem. Sinto tanta falta de você. Estou acordada lembrando de nós dois. Chamo o seu nome, meu amor. Telefone toca, a linha chama e cai. Eu só queria dizer, penso em ti. Uma noite sem você parece um sonho em vão. Amor sem você, sinto solidão. Sempre vou estar pronta a te esperar. Vai voltar pra me amar mais uma vez. Sempre vou estar pronta a te esperar. Vai voltar pra me amar mais uma vez. No silêncio da noite ele chega, me acorda com um beijo na boca.

essa paixão. Só quero você do meu lado pra viver esse intenso amor, curtindo e dançando o melhor som de Didinho e Toninha comandar. O alto sonoro vai subir, você é o trem de terra que não dá. Vem curtir e dançar com a nova sensação, estado do Pará, com o DJ Din e o DJ Toninha. Meu coração ficou, foram tantas despedidas. Você.